rede internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. Pop Hits. Number 4. Você me encantou demais. Pop Hits. Number 3. Pop Hits. Number 2. It's love. Pop Hits. Number 1. Cinco melhores pop hits. Oh, yeah. I wait on you forever and a day. And if what your world is my world, yeah. Ain't no way you. Despertou paixão.

songs. Pop hits. The greatest international network. Target Radios. A maior rede internacional de rádios. Tudo na paz de Deus, baby. Excelente quinta-feira, 21 de outubro de 2010. Que você tenha um dia perfeito. E você acompanhou aqui na sua rádio favorita a edição da manhã do Pop Hits. Os 5 sons mais votados no portal que é referência para o mundo, www.targetw.com. Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on the best stations. E na manhã, o primeiro lugar do Pop Hits ficou para Kate Perry, Teenage Dream. Número 2, Train, If It's Love. Na terceira colocação, Rihanna, com David Guetta, Who's That Chick? Número 4, Natty Roots, Você Me Encantou Demais. E na quinta colocação, Justin Bieber, You Smile. E agora é só clicar no portal e mudar tudo pra tarde. www.targetw.com. Aproveite pra conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento, porque quem acompanha a Target sabe de tudo. targetw.com. E para seguir a rede no Twitter, @targetrádios. Para fechar a edição da manhã do Pop Hits, o Pop Hit do ouvinte. Pop Hit do ouvinte. E para participar é bem fácil. Clique no portal targetw.com e além de votar no seu som preferido, você pode também pedir uma música que você está a fim de curtir aqui na Target. O pedido da manhã vem da cidade de Dois Vizinhos, no Paraná, Karina Kessler. Tudo bem, Karina? Grande beijo pra você, Karina Kessler, da cidade de Dois Vizinhos, Paraná, pediu a música do Henrique Iglesias e Pitbull. E ouve agora, I Like It. Fiquem todos com Deus. À tarde, estou de volta, baby. I know what's happening. We gon' set it off tonight. Yes, sir. Set the club on fire. Yes, sir. Enrique, holla at him like, girl, please excuse me if I'm coming too strong. But tonight is an hour we can really let go. My girlfriend's out of town and I'm all alone. Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know. No, oh, oh. No, welcome to the things I'm gonna. Here you go. Excuse me if I'm misbehaving. Oh, you're trying to keep my hands off, but you're begging me for more. Round, round, round, baby, low, low, low. The time, time passes, 'cause we're never getting old. Oh, oh, oh, oh, oh. No one can do it better. Turn around, I'll give you more. No, oh, oh, oh, oh. Shout aloud, scream aloud, let me hear you go. I'm a Miami boy, you know how we play. I ain't playing with you, but I wanna play with you. Give me, got me good, now watch me. Woo! It's a different species, meet me in D.C. Let's party on the White House lawn. Tiger Woods times Jesse James equals Pitbull all night long. Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on. Pa' fuera, pa' la calle. Dale mamita, tírame ese baile. Dale mamita, tírame ese baile. I see you watching me, you see me watching you. I love the way you move, I like them things you do like. Don't stop, baby. Don't Rede Internacional Target Radios. A moda da música.